Pra sempre é tempo pra caramba, nem dá pra imaginar. Pra começo de conversa, uma noite pra lembrar. Promessas numa hora dessas, feitas pra quebrar. Propaganda enganosa pra cima de Moá. Pra baixo todo santo ajuda, pro alto pra variar. Pra frente sem olhar pros lados, o passado pra ensinar.